estou iniciando afastamento 6746. Ciente autorizado ANDB 176746. 46. 746 já avisou o aeródromo? Ah, afirmativo. Chame a torre 198 decimal 6, complete o procedimento NDB. 186 completando NDB, obrigado, boa noite. Boa noite. Webjet 6746, agora na perna de aproximação, visual com campo. Sente o Webjet 6746, avistado, bem-vindo a Salvador. Está autorizado o pouso, o aviso é 1014, o vento 1140 graus, 5 nós. 1014, autorizado o pouso, 6746. WebJet 6746 no solo de Salvador. Agora 56. Continue em frente, livre a pista no final. Prossiga via Lima até o box 3, via parte principal. Estão livrando na última Lima. Prossegue para o box, confirmando? Box 3, 03. Para o 03, obrigado. 746. Bom dia, ajuste 1014, no 04. Mantenha-se em condições visuais, chame para a descida. Mantenha-se em condições visuais no 055, chame no ponto de áudio descida. Que Bravo Zulu, intenções é pista 35 ou 17? Zulu, desça para 1500 pés, ajuste o 904. Apesar de prosseguir direto para a final da 35.